penso sempre nos momentos que contigo eu vivi. A dor da sua ausência vem me consumir. A saudade me castiga e me faz chorar. Mas uma força me consola e me faz acreditar. Em algum momento na linha do tempo de novo eu vou te encontrar. Tem dias que eu penso que eu não consigo. É tão difícil sem você aqui comigo. Sem sua voz, sem seu cheiro e sem seu toque. Meu coração já não bate mais assim tão forte. Até as fotos estão meio desfocadas. Os ecos das risadas ressoam constantemente. O tempo não apaga as cenas da minha mente. O que temos é atemporal, nos conectou pra sempre. Pelo sangue, pela dor, pelas lágrimas e amor. Quanta coisa que a gente nem sequer falou. Não teve jeito, nosso tempo acabou. Tudo bem, passou aqui nessa terra. Mas eu tenho fé que a eternidade nos espera. Eu vou vivendo, crendo num plano maior. Mesmo sofrendo desse lado, eu sei que você tá melhor. Alguém sente sua falta aqui e lamenta por você tão cedo partir. Desde que você se foi, eu não te esqueci. Penso sempre no momentos que contigo eu vivi. A dor da sua ausência vem me consumir. A saudade me castiga e me faz chorar. Mas uma força me consola e me faz acreditar. Em algum momento na linha do tempo de novo eu vou te encontrar. Aqueles dias em que a saudade aperta, deixar ela vazar é a coisa mais certa. Permitir que ela escorra aliviando essa pressão interna. Como a chama de uma vela você se apagou. A sua luz foi como um sol quando me iluminou. Ainda sinto seu calor e a alegria que plantou. Mas que lembranças você deixou valor. É bem verdade que sua falta ainda causa dor. Você trouxe esperança, me fez sentir criança. Foi como um dia pleno, gostoso e divertido. Amanheceu, entardeceu e então escureceu. Eu tenho tanta gratidão por ter vivido esse dia. Foi como uma era repleta de alegrias. Foi tão leve, tão breve e tão notável. Inseparável é nossa definição. Eu creio no reencontro quando canto essa canção. Alguém sente sua falta aqui e lamenta por você tão cedo partir. Desde que você se foi, eu não te esqueci. Penso sempre nos momentos que contigo eu vivi. A dor da sua ausência vem me consumir. A saudade me castiga. Uma força me consola e me faz acreditar. Em algum momento na linha do tempo de novo eu vou te encontrar. Alguém sente sua falta aqui. Alguém sente sua falta.